maratona, meu DJ Magno Calado. DJ Magno Calado, o talento dado por Deus. DJ Magno Calado, tocando o som das marcantes. Você jurou dizer a verdade. Me diga então por que mentir. Mas tudo bem, eu te perdoo. Não brinque comigo assim. Eu entendo, você deve estar amando outra. Melhor então eu te esquecer. Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou. Toda noite, quando vou deitar a cama é fria, eu vou chamar por teu nome. O que aconteceu, baby? Agora entendo por que partiu e por que se foi assim. Oh yeah, não consigo. Irmãos Metralha, carregando sucesso. Carregando sucesso. Vai que cola.